Portal do Arrocha. Que é isso, velho? O Dematinha. Alô, Daniel Moura. Será maldade. A menina linda que mora aqui do lado tá cheio de papi no WhatsApp. Ô, bumbo gostosão, corpo sedutor. É por isso que o Netinho se encantou. Eu disse a menina. Fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Vem na maldade. Então, você não pode. Caça fantasma.